1805 livre para se passar em Aliança. 805 livre, sim. Interceptor, visual com campo, com 1-7. Ciente, checa o trem, chame a torre, 1-186, com 1-805. 2-86 também. 1-606, livre, aproximação em LS. Valeu, 1-606. Torre Salvador, boa noite, gol 1805, final da 1-0. 1805, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 20 graus, 149, cheque 3 pouso. Baixa checado, gol 1805. Manda então livre pouso para o gol 1805, pista 10, 1014. Afirmativo. 1606, estabilizou? Neste exato momento. Iniciante, chega o trem torre 1186. 186. Gol 1714, livre LS. Livre LS, 1714. Gol 1606. O 606, boa noite, mantenha a aproximação, chamarei pista livre. 606. Gol 805, solo 35, libere a direita e prossiga táxi Alfa Juliette, portão 1. Gente, libera a direita, Alfa Juliette, portão 1, 1805. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 120 graus, 139. Vento autorizado, pouso, baixado, travado, gol É o gol 1704. 1704, boa noite. Se você aproximar, você é fumaria pista livre. Gol no 606, solo 68, libere a direita e prossiga táxi, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4. No 4, livre pouso, cabeceira 10, vento no 20 graus, 12 nós. Gente, 17 no 4, Solos 40, libere a direita, prossiga táxi Alfa Juliette, portão 05. Direita, Alfa Juliette 5, 17 no 4. Torre Salvador, boa noite, é um gol 1805, informação Charlie, cópia Natal. 1805, está autorizado Natal, nível de voo 370, VAP Zulu 10. Subida Puca, transição Zipá, primeira curva à esquerda após a decolagem, 5542 é o código, 1935 é o controle. Autorizado então Natal, no 370, VAP Zulu 10. Decolando 10 como primeira curva à esquerda na saída Puca Zipá. 5542 transponder, 11935 controle, 1805. Correto, 1805, chama para puxar bem, estacionamento. Chama, tá, chama o estacionamento, boa noite, 05. Controle Salvador, gol no 643, muito boa noite, centro de informação Charlie. Gol no 643, controle, acione identificação, ajuste no 014 via Bonf e desça para 2000. Para 2000 via chegada Bonf, gol no 643. Controle de Salvador, uma boa noite, está 389 ONU, em descida 180, perdeu contato com o centro Recife. Está 389 ONU, é o controle, acione identificação, ajuste 1014 via chegada Bonf, desça para 2000. Via chegada Bonf para 2000, identificou 389 ONU. Gol 805, pronto, taxamento no 01. Autorizado, seu freio de táxi. Chama táxi, gol 805.